sofrer e sentir na pele o que é viver com dor. Mesmo a luz mais forte tende a se apagar, mesmo um Rolex acaba por quebrar. Aprendi que nessa vida nada é garantido. Tem gente que é sudor dos olhos e cega de um ouvido. A exceção que confirma a regra. Nem sempre devagar a gente chega longe. Muitas vezes água mole bate no fura, porque algum espertinho já deu um jeitinho de cortar caminho e nos tirar a vez. Há sempre alguém que faz tudo depressa e bem. Há muito vaso que apesar de ser ruim se quebra. Há cachorros que latem e mordem. Tem coisas que não descem, só sobem. Exceção que confirma a regra. A exceção que confirma a regra. Gonna make one call, 'cause there's people on the streets in real seesaw. Gonna dance with brown, gray, blue and green, red and white, yellow and pink. I think all downgraded to a tropical storm, all dressed up in a casual form. All downgraded to a tropical storm, all dressed up in a casual one, two, one, two, three. You got the funk, so rock with me, 'cause I can't see you. I can't see you. I can't see you.